Hoje na 6327, autorizado táxi Índia, no ponto de espera, chame torre em 199 decimal, correção, 199 decimal 35, o QNH 1012, corrigindo frequência da torre 198 decimal 95. Autorizado via Índia, nossa direita, ponto de espera da 10118954 com 1012, com 6327, boa tarde. Pode prosseguir, 3217. Tá, 3217, autorizado ingresso na Juliette, seu portão de número 04. Teve ingresso, portão do 4, portão 104. Solo Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6314, livrando via Foxtrot. Oceaner 6314, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, Oceaner 6314. Solo Salvador, boa tarde, de novo é o Oceaner 6321, pushback, acionamento gate meia dúzia. Oceaner 6321, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado chamar a táxi, 6321. Oceaner 6314 na Alfa, antes da Juliette. Paulo Salvador Azul 4462, você escuta. Oceaner 6314 mantém a posição. Após passagem da aeronave da companhia, está autorizado o ingresso, seu portão de número 08. Você mantém a posição na Alfa antes da Juliette, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado o ingresso para o portão 08, Oceaner 6314. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Reporte antes da Juliette, Azul 4462. 6321 para o táxi? 6321 para pushback e acionamento no 27. O Janeiro 6331, aguarde para o pushback e acionamento. Solo Salvador, Oceaner 6321 para o táxi, com 94 a bordo, 4:40 de autonomia, alterna Goiânia. Oceaner 6321, autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, QNH 1012. 12, táxi Pátio, Índia, ponto de espera 895-6321. Alô, Salvador, na 3154, lembrou. Tá, 3154, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3154. Azul 4462, antes da Juliette. Azul 4462, autorizado ingresso na Juliette, seu portão de número 03. Fique aí pela Juliette, portão 3, azul 4462. Oceaner 6331, a aeronave da companhia vai estacionar no portão de 08, coordene com a equipe de solo e após chame para o táxi. Táxi, então, após a passagem da aeronave da empresa, chama para o táxi. Tá, 3154, está autorizado o ingresso na Taxi 6 Juliette para o portão de número 05. Juliette, portão 05, tá, 3154. Golo 966, prossiga. Ciente. Gol 1966. Gol 1966, a aeronave da Avianca estacionando no portão de 08, após o ingresso da mesma, está autorizado o pushback e acionamento. Salvador, o 35-27, gente da TIS, autorização Aracaju. 35-27, informação em curso Sierra, aguarde para cópia. Fazendo cópia. boa tarde, Gol 1620. Gol 1620, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, para antes da Juliette. Olha, bordo 3 horas e 53, alternando Galeão, Ocean 63, 3 horas. Ocean 6331, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, QNH 1012. Livre táxi via pátio ao ponto de não, no 10, no ponto de espera 2895, ajuste 10 no 2 hoje, 63 horas. Para o táxi a bordo 79, 79, alternado Fortaleza, 4 horas e 50. Gol 966, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, Chame Torre em 118.95, o QNH 1012. Sente pátio Índia, no ponto de espera da 10.295.29. Gol 620, próximo da Juliette. Gol 620, mantenha a posição. Fala, gol 960, Libran. Gol 960, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 960. Gol 1620, após passagem da aeronave da companhia, autorizado ingresso na Taxiway Juliette, seu portão de número 06. Ok, então fala a passagem da aeronave da companhia, prospect 06, no meio da aeronave. telefone da Juliette 960. Gol no 960, autorizado o ingresso na Juliette, seu portão de número 01. Portão 960. Trip 5627, pronto para cópia? Pronto para cópia. Trip 5627, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo DCT, Golf 677, aciona 5105, frequência do controle 199.35. Trânsito 90, autorizado Aracaju, decola da esquerda, Pucajamo, e após direto, 5105 no transpondo, 5935 controle. 5627, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Chamada para o Vitor Kilo Delta, Sierra confere, aguarde para cópia. Papatango, Vitor Kilo Delta, pronto para cópia? Papatango, Vitor Kilo Delta, autorizado até Morro de São Paulo, nível 040, decola da pista 17, saída Arbor, direto, vai manter o 040 até 30 milhas, após cancela e prossegue visual para o destino, aciona 0112, frequência do controle 199.35. Vitor Kilo Delta, já tem informação do POB? Vitor 5627, pronto para decidir o acionamento. Papatango Vitor Kilo Delta, para acionamento e táxi, chame torre em 198.95. Trip 5627, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Trabalha tá. Trip 5627, autorizado táxi, via pátio, Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95, o QNH 10012. tarde, é o 446, lembrando a sua. Trip 5446, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Trip 5446, está autorizado o ingresso da Juliette para o pátio 3. Está autorizado ingresso na Juliette para o pátio 3, 544. No 097, Sierra confere, aguarde para cópia. Luna 097, pronto para cópia? Gol 1097, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme o plano de voo, aciona 5132, frequência do controle 199.35. O 1097, a transmissão está um pouco baixa, só confirmando o nível 360 e o transponder 5132, ok? 360, 5132. Correto, chama para o push no portão 10. Passarei do 2263, autorizado táxi via Alfa, para o ingresso na Juliette, para o portão, correção, para o pátio 3. Fala, boa tarde, Oceaner 6304. Oceaner 6304, prossiga. Uma dando cópia para a Petrolina, poderia confirmar a provável saída? Provável saída, Momo, Oceaner 6314. Momo, grato. O Oceaner 6314, pronto para a cópia? Prossiga. Oceanair 6314, autorizado Petrolina, nível 340, decola da pista 10, saída Momo, Flock, Upper Zulu 20, segue conforme o plano de voo, aciona 5142, frequência do controle 199.35. 3340 Petrolina, decola da pista 10, Momo, Flock, Upper Zulu 20, prossegue rota, aciona 5142 e o controle 119.35. Para o 6314 com a Serra 08. Oceanair 6314, confirmando a curva após decolagem à esquerda. Curva à esquerda, 6314. 6314, cotejamento correto. Chame para pushback acionamento. 6314. Confirme, a aeronave que chamou, sol. É o gol 9097 no 10 para o posicionamento. Gol no 097, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi. Salve Salvador, 3105. Para autorização Guarulhos. Oficial 3400. Vai tomar com Sierra. Tá 3155, Sierra confere, aguarde para a cópia. Aguarde para a cópia, tem a saída prevista? Preparada é o Leda Bridge. Alta 3207, gente da Serra, solicito 360 para confirme. Tá 3207, informação em curso Serra, número 2 para cópia. Nossa, escuta. Muito boa tarde, azul 4144, 7R 360, 15. Azul 4144, Sierra confere, número 3 para cópia. Certo. Tô 3155 pronto para cópia. Logo, moderno 36 a bordo, 3 horas e 10 a bordo, já tem que colocar. Confirme o POB, gol 1097. Gol 136. Ciente, gol 1097. Autorizado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chame Toy em 118.95, QNH 1012. Eu acho que o pátio Índia pode esperar 6895, 9012, gol 097, obrigado. Saulo, Salvador, muito boa tarde. Gol 1620, informação Sierra, autorização Recife. 1620, Sierra confere, aguarde para cópia. Escuta. Alfa 3155, está na escuta, Copa. 3155, prossiga. É, tá pronto pra cópia, se você já ia me passar a cópia, mas ainda não foi passado. Tá 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após Brite, upper Zulu 10, SMAP direto ao Wake, segue conforme o plano de voo, aciona 5107, frequência do controle 199.35. É, tá 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, via upper Zulu 10. Decola na saída da El Transição Leta, após ver a boa frise, acerta a Pedro 1-0, é SMAP, SMAP direto ao Wake, a rota, vamos para o plano. Opera a curva direita, o transporte 3-1-5-5-3-1-7 e o controle 1-1-3. Está confirmando o transponder 5-1-0-7, da 3-1-5-5. Ah, 5-1-0-7, da 3-1-5-5. Da 3-1-5-5, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Quem vai chamar? Tá 3217, pronto para cópia? Pronto, cópia 3217. Tá 3217, autorizado Confins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, aciona 5150, frequência do controle 119.35. Gente, vamos autorizado em nível 360, conforme plano, decolando da pista 10, curva direita da Euleda Bridge. Quando lá intercepta o Upper Zulu 16, transponder 5150, controle 1935. Tá 3217, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Recordaremos. Diálogo 906. Número 3 para a cópia. Azul 4144, pronto para a cópia? Azul escuta para a cópia, 4144. Azul 4144, autorizado Confins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, transponder 5152, frequência do controle 199.35. Aprovado 360 para Confins, decola da 10, curva direita no perfil da Euleda após voo direto no bridge. Intercepta Upper Zulu 16. 5152. 435 controle próximo. 4144. Azul 4144, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Paulo Salvador, a Oceanair, 6314, corrige 6314, na ponte 8, pushback acionamento. Oceanair 6314, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Uma táxi, né, 6314. 1620, pronto para cópia? Pronto, diga, 1620. Gol 1620, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, direto, Upper Whisky 58, aciona 5146, frequência do controle 119.35. Autorizado 370 para Recife, não volta na todo plano, decola da 10, com primeira curva à esquerda, pensou da Pucajamo, Upper Whisky 58, aerovia. 5146, o transponder e o controle 1935, gol 1620. Gol 1620, somente para confirmação, saída Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, 1620. Gol 1620, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chama pushback acionamento, 1620. Anjo, TAM 3217, 204, puxa, funcionamento. Confirme, 3217 para o push? Afirmo. 3217, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o fax. Gente, puxa, funcionamento, porta para o fax. Gol 9065, pronto para a cópia? Copia. Gol 9065, autorizado Galeão, nível 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, após Leda, após posição Bridge, up do 10, SMAP, direto Lúfito, segue conforme o plano de voo, aciona 5154, frequência do controle 119.35. Galeão 340, decola na 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, Lúcido, e aí conforme o plano. 5154, transponder 1935, controle, gol 9065. Gol 9065, correto, cotejamento, chama para o acionamento. O TAM 3217, eu estou visualizando aqui que ainda não iniciou o pushback. Por gentileza, aguarde um instante após o táxi do Airbus da Via com a sua causa, está autorizado você iniciar o pushback, ok? Positivo, senhor, enquanto a palavra já estava começando aqui. Quer que a gente segure? Por gentileza, o Avianca acabou de completar ali, já está pronto para iniciar o táxi, ok? Por gentileza, então coordene com a equipe de solo, após o Avianca está autorizado, seu push. Tá ok, estou visual com o Avianca, obrigado. A gente segura aqui. Solo, pronto. Puxa, né, 63 no 4, confirme dados. 133. 3 horas aí. O Janel 63 no quadro, livre táxi, via pátio Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chamitou em 118.95, QNH 1012. Pátio. Pontagem 0, 2, 9. Fala gol 9065 para puxa acionamento, posição 1. 9065, aguarde, é o número 2 para puxar. Guardando. Fala gol 1169, na frente da informação Serra, na posição 11, autorização para confirmar. Gol 1169, informação em curso Serra, aguarde para cópia. Aguardando, saída prevista, por favor. É da El Leda Bridge, gol 16, correção, gol 1169. Prato na guarda, obrigado. Azul 4144, aguarde, é o número 3 no setor. 10 minutos. Você tem uma expectativa de 10 minutos, ok? Tem uma aeronave da TAM que vai puxar a sua esquerda. Após ter uma aeronave da Gol no portão 1 que deve puxar também, ok? Então aguarde o instante, o azul 4144. Portanto, 3217, só confirmando. A aeronave da Avianca está agora taxiando a sua cauda. Assim que ela liberar, está autorizado o seu push. Chama para o táxi. Liberar, confirmar aguarda, está autorizado o push. O azul 4144, ao solo? É, quando autorizado, o senhor tem condição de coordenar com a equipe do solo um pushback recuando a aeronave até a saída do pátio 3 para fazer um push simultâneo com o colega da Gol no portão 1? Ok, então aguarde para o pushback, quando autorizado será dessa maneira, ok? Puxará até a saída do pátio 3. O Gol 9065 é o solo? Escuta. Confirmando, eu tenho uma expectativa de mais 5 minutos para o seu pushback, devido à aeronave da TAM que está puxando no portão 4. Após o táxi da mesma, será autorizado o pushback do senhor simultâneo com o azul no portão 3. O azul vai fazer um push recuado lá até a saída do pátio 3 e o senhor faz um push normal, ok? Ok. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, banco de Zulu 10, SMAP direto ao Wake, segue conforme plano de voo, aciona 5156, frequência do controle 199.35. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 10, primeira curva direita da El Leda Bridge, abre Zulu 10, SMAP ao Wake. Segundo 56, transporte 1935, controle Gol 1169, posição é 1. Gol 1169, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Qual que é a nossa sequência do pushback? O senhor está pronto para o pushback já no 11 agora, confirma? Ainda não. Então, no seu setor aí não tem nenhum impedimento, ok? A sequência era só devido aos impedimentos do pátio aqui, no setor norte do pátio, ok? Ok, obrigadão. Para o táxi, está 3217, temos zona 5535, Guarulhos. Está autorizado à direita, no ponto de espera, a torre em 1895, tenha uma boa tarde. O altímetro no 012. Livre táxi à direita, 2895, boa tarde. Azul 4144, após passagem do TAM à sua cauda, está autorizado coordenar com a equipe de solo para o pushback até a saída do pátio 3. Solo Salvador, zona 45, informação Sierra, autorização Galeão. TAM 3145, formação em curso Sierra, aguarde para a cópia. Guardando cópia, então, 3145. Gol 9065, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. TAM 3145, pronto para a cópia? Pronto, TAM 3145. Tá 3145, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, direto Lufto, segue conforme o plano de voo, aciona 5163, frequência do controle 199.35. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem da pista 10, com curva de... Tá 3145, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Para pushback e acionamento.